Aleluia, Deus. Temos um visitante chegando ali. A brisa em massa, a alma se arrepende enquanto a carne treme. Na mente é só lembrança, conselhos e vinganças. Na paranoia é só mesclagem, o bem contra o mal, várias viagens. Delírio de um homem só, pra quem tá só. Vou além, coragem de viver, fazer valer. Não tem de volta algo, tipo a esperança. O sonho de mudança, um pouco mais de fé em Deus, inocência de uma criança. E a inocência de uma criança. Viver consumido em algo ilusório, cadê a moral? Louco, onde está seu respeito, seu bem viver? Pra mim já basta, acho que virou fumaça. Na lata nascendo uma paranoia sem ação. Dobre os joelhos, erga a cabeça e lave as mãos. Glória a Deus, meu Senhor. Eu clamo o Senhor em nome de Jesus Cristo. Todas as pessoas que estão nesse mundo passando por necessidades, viciadas em droga, viciadas na prostituição. Como hoje significa e representa essa pessoa? Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que lave a alma. Retire, Senhor, os vícios. Retire, Senhor, aquele desejo maldito. E que em nome de Jesus, assim como foi restaurada a minha vida, essas vidas sejam restauradas. É cabuloso. É sim. Irmão, sei que é difícil. É difícil. Trilhar no precipício. Andar descalço entre os espinhos e as pedras no caminho. Oh, e as pedras no caminho. Ninguém acende a luz pra você ver o que faz. Não. Ninguém estende a mão, só tá com pedras. Tá com pedras. Falando de paz. Falando de paz. Show, Satanás, sai. Deixa o irmão andar. Jesus limpou o caminho, virou rosas, tudo que é espinho. Na plenitude de um homem de virtude, existe a sabiência confundida com a paciência. Bora lá, tá livre pra sonhar, vai lá. Fazer valer na fé por caminhar que dá. Que se converta os maus vividos, que nos chama de bandido. Nosso amigo calino do dono, chicote vencido pelo inimigo. Enfim, olhe pra frente, esqueça uma pá de gente. Pegue só o que é seu, erga a cabeça e nunca seja teu. Cê tá ligado, passado é inflamado. Louco é uma doença, uma triste ferida que nunca se cicatriza. Então aproveite, o futuro virá. Posso sonhar que o presente que hoje vive, passado será. Passado será. Em nome de Jesus Cristo será. Coloque o seu coração agora em uma pessoa que tá no mundão, que você quer ela restaurada, que você ela quebrada do jugo das drogas, da prostituição, do vício. Coloque o seu coração nela e clame com o Senhor assim, ó. Assim, ó. Eu quero ouvir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem eu não ouvi mais alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?